Patrick Human, Jupiter Boulevard, Bon Jovi, It's My Life, Moussa Clark and John Ashby, Much Better, Billy Sizemore, It's On You. Começamos o programa de hoje com Lady Gaga, 911. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. E o Sul Rádio Lounge. Boa noite. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. E também algumas diferentinhas. Versões ao vivo. Conteúdo de qualidade. Sem mesmices. A rádio certa. Para o público certo. Eu sempre quis viajar o mundo, conhecer pessoas, novas culturas, mas nunca imaginei dar de cara com um carinha gringo numa festa. Ele puxou papo comigo, em inglês, claro, e eu desandei a falar. Afinal, eu fazia cultura e estava super confiante. O date virou namoro, hoje a gente mora junto e eu tô pronta pra viver em qualquer lugar do mundo. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende e Barra Mansa, através do WhatsApp 988651269. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. We met in the night time when we were walking home. Nobody told me that it's you. I remember how we talked about relationships. And we were both broken hearted. So what if we met at the right time? Oh, we could have been holding on tight to each other all night long. Oh, let's be honest, baby, I can't hold on to you. Hold on to you. Bright to feel our hearts beat again, but it's hard to keep your head up when you're drunk. And the time with you feels like a time that I never had with her. But there's something missing, something more divine. mouth after I eat some. Oh, we can rip your film. Oh, Like the stars of